Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Whoa. I'm bringing back the sunshine. The sunshine, baby, it's about time. Whoa, whoa. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então com o quarto e último bloco de edição número 160. Já passando aqui então para as perguntas, o Raposo não participou comigo, não teve na gravação comigo, mas ele deixou uma pergunta bem interessante e é o próximo assunto, o assunto que eu vou falar agora, que é relacionado aos blocos, né? Léo, qual a sua visão sobre os blocos que vem acontecendo nas últimas etapas da NASCAR? Você acha justo ou acha que a NASCAR deveria intervir? Porque no ano passado isso não acontecia e agora acontece aos montes. Seguinte, vamos primeiro a por que vem acontecendo aos montes. Parece que se descobriu uma forma de atacar, né, aquele carro que ficava subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, deixando a corrida bem chata, que nem o Keselowski fazia isso muito, o Dale Earnhardt Jr. fazia isso muito também. Parece que agora, né, não sei se vocês perceberam, ou vocês leram, ficaram sabendo, ou descobriram, né, o carro da NASCAR agora, pessoal, está um pouco mais baixo a traseira, né, então os carros estão um pouco mais soltos na pista, então eles conseguem mudar a linha mais agressivamente na pista, né, então eles conseguem dar um avanço um pouco maior. Sozinhos, não precisa mais ter aquele tal do slingshot, né, que eu já falei em outras edições. Não precisa ter mais aquele bump atrás, empurrando o carro, para o carro poder avançar e tomar a liderança do carro à frente. Basta ele ficar no vácuo ali, né? Aí ele pega, faz esse movimento de slingshot, que é se jogar para frente, tá? Mas agora eles conseguem se jogar para frente com muita força, né? Eu falei que não precisa do slingshot, mas precisa sim, tá? Que esse é o movimento do slingshot. Enfim, ele consegue fazer o slingshot, que é ser jogado para frente com mais força que antigamente, porque os carros são mais soltos na pista, né? Então, o que os pilotos que estão à frente naquele negócio que vai subir e descendo, o que eles conseguem fazer? Quem está atrás ali pega o vácuo ali no backstreet, vem descendo lá no backstreet, que é assim que eles falam, né? É going down the backstreet, lá na transmissão da Fox, lá, eles falam assim, né? Então os carros estão lá na reta oposta lá, que na noite no Brasil fala isso, né? Estão lá na retona oposta lá em Daytona. E quando os caras vão começar a chegar na curva ali, que o cara faz, pega e pum, tira do vácuo e cai pra dentro, né? Então ele faz esse movimento. E esse movimento nós vimos várias vezes nesse final de semana, né? Tirando problemas de pneu, tá? Que tivemos aí, principalmente na Truck Series, teve bastante pneu estourado na cabeça do pelotão. Tivemos outros incidentes aí que foram envolvidos sim devido a esses blocos aí, que às vezes não disputa nada, como até o próprio Jeff Gordon falou, perdão, o Dale Earnhardt falou, não precisa disso nessa altura da corrida, sendo que não tá valendo nada, né? Isso aconteceu também na Essen Series, tá? Foi até o Clint Bauer que mandou um Twitter bem interessante, achando que ridículo esses blocos, tá? E realmente esse bloco tem a sua... aumentou, Raposo, esse bloco, essa tentativa de bloco aumentou, porque eles estão tentando bloquear um carro que vem muito mais rápido, mas não estão conseguindo, tá? É onde que vem acontecendo esses vários acidentes aí. Eu sou totalmente contra esses blocos agressivos, porque eu compartilho sim da opinião, né? Eu já tinha essa opinião, mas o Dale Earnhardt também falou isso. Eu compartilho então com a opinião dele, não quero falar porque eu tive a opinião minha primeiro que ele, tá? Não, não isso. Então eu compartilho essa opinião do Dale Earnhardt, porque ele falou antes de começar a corrida no pré-race, né? Falando do que já tinha acontecido tanto na Truck como principalmente na Essen Series, que foi uma incidência muito maior de bloco e de acidentes devido aos blocos, né? Ele falou realmente que isso deixa a corrida muito travada, a corrida não tem uma, não consegue desenvolver. Por quê? Quando você está ali na cabeça do pelotão segurando todo mundo, né, segurando todo mundo com bloco ali, dando bloco para lá, bloco para cá, bloco para lá, bloco para cá, o pelotão não desenvolve. Então quem está lá atrás, lá em 15º colocado, não vai desenvolvendo. Por quê? Se um cara vem, leva, se um cara vem para fazer a ultrapassagem do líder, ele leva 2, 3 com ele, então esse líder vai cair, o pelotão vai conseguir dar uma desviada ali, vai se desarmar e vai cair para frente, vai, todo mundo vai para frente. Então nessas mudanças de linha aí começamos a ter mudanças, né? Então realmente é isso que acontece, tá? Na corrida quando não tem aquele bloco agressivo, igual estamos vendo esse ano aí, aconteceu muito em Daytona, tá? Isso dissolve um pouco mais a corrida consegue andar, a corrida consegue movimentar mais, tá? Quando tem aquele cara fazendo bloco, as linhas não se mexem, fica todo mundo parado. O que que acontece? Se perde o interesse de ficar ali todo o tempo ali, buscando a posição aqui, buscando uma mudança de linha lá, um vácuo aqui, uma empurrada aqui, recebe um toque para você ser empurrado ali, se perde e acaba indo para o single file, que foi isso que aconteceu duas vezes na corrida em Daytona esse ano, tá? Então, primeiramente, eu sou contra, totalmente contra esses blocos agressivos, tá? Aquele negócio do cara ir bloquear até no limite, até no final. Tanto é que aconteceu isso no Clash, não sei se vocês vão lembrar, mas no Clash o Kyle Busch meio que desceu demais na linha. O Kyle Busch empurrou demais o Rickson Jr. na linha ali, dupla ali, na linha amarela dupla, né? Double line, como eles falam lá nos Estados Unidos, né? Double yellow line, deixando a corrida um pouco travada. Por quê? O Rickson Jr. não consegue fazer movimento, o Kyle Busch fica trancando e fica por isso aqui mesmo e acaba perdendo um pouco, né? A vontade, então que acaba entrando no single file. Então, eu sou contra, sim, mais uma vez, esses blocos agressivos. Penso que a NASCAR deve intervir, sim, devido aos acidentes que ocorreram, né? Pode ser que ela intervir, sim, devido aos acidentes que ocorreram, devido a esse movimento brusco que aconteceu nesse final de semana, né? E, realmente, o carro tá um pouco mais solto, o carro tá proporcionando, né, esse tipo de movimento aí, tanto o bloco como o ataque. Então o cara que está sendo atacado ele vai bloquear, o cara que quer atacar não quer levar esse bloco aí, mas esse bloco muito, muito, muito agressivo que está acontecendo aí, atrapalha um pouco e tira um pouco o brilho, sim, né, da corrida, com certeza. Partindo para outro assunto aqui, tá, pessoal? Após a corrida, o nosso amigo Danny Hamlin foi lá tirar satisfações com o Bubba Wallace, tá? Não sei, foi lá reclamar, não sei fazer tanto o que, lá reclamar o que, né? Até porque nós vimos aí no final da corrida, não tiveram muito problema ali, houve sim os toques aqui, umas apertadas ali, entre os dois, tá? Mas não de lá tirar satisfações com o Bubba Wallace. Pessoal, perdeu, tá? O Danny Hamlin, pessoal, essa já é uma opinião minha, tá? Eu sou um dos torcedores do Danny Hamlin, tá? Ele é um dos vários pilotos que eu torço. O Danny Hamlin é um, tá? Eu não torço só pra um, eu torço pra vários. Então o Danny Hamlin tá começando a perder um pouco a razão dele, porque tudo ele vai reclamando, reclama, tudo ele quer brigar, tudo ele vai lá. Então ele começa a perder um pouco o espaço. Ele precisa primeiro ter bons resultados para depois ir lá reclamar, tá? Então ele tem que se focar nos bons resultados e parar de reclamar, andar mais e parar de reclamar. Então, assim, esse negócio de reclamar dele em excesso aí, qualquer hora vai dar problema para ele, vai ter problemas, né? Vai ter problema com o patrocinador, vai ter problema com a própria equipe. Fala assim, mas você não entrega resultado, mas você quer toda vez ir lá brigar. Você não faz nada, mas quer lá brigar, então vai lá brigar, fica lá brigando. Então não vai contratar um cara para dar resultado para a equipe, tá? Isso aí, pessoal, pode sim acontecer. Ele precisa abrir um pouco o olho também, o Danny Hamlin, até porque chegou o Eric Jones aí na equipe aí. E vamos ver o que o Eric Jones vai fazer, se continuar desse jeito aí, tá, pessoal? O Eric Jones, né, pode que meio que não tomar o lugar, que não existe lugar dentro de equipe da NASCAR, tá? Ah, porque ele tá na segunda posição, o Eric Jones chegou agora ao terceiro. Não, isso não existe, tá? Esquece, tá? Mas tomar as atenções, isso existe, tá? Então pode ser que o Eric Jones comece a tomar as atenções ali com os bons resultados e não reclama tanto, que reclamar traz uma energia, não uma energia, traz uma má impressão aos pilotos, tá? Então assim, se o cara entregar resultado, ele tem direito de reclamar. Agora o cara não consegue entregar resultado e vai ficar lá reclamando, então vai falar assim, ó, vai lá reclamar, que eu vou trazer um cara aqui pra andar, que o Christopher Bell, o ano que vem, né? Dependendo da temporada dele esse ano, na X-Men, o Christopher Bell ano que vem pode ser um grande candidato nessa equipe aí, se o Danny Heller não fechar a boquinha e começar a trazer resultado pra equipe. O Danny Heller é um cara que andava muito bem, é um cara que estava sempre entregando resultado e de uma hora pra outra começou só a reclamar e tá se manchando a imagem do Danny Heller aí. Não estou gostando pra esse rumo que ele vem tomando a carreira do Danny Heller aí, tá pessoal? Então essa discussão que teve aí, tem até um vídeo aí que, né, que o Danny Heller vai lá tretar com o Bubotti, pessoal, isso não tem nada a ver, tá? Foi até notícia nos jornais norte-americanos aí, né? Foi alguns destaques aí, ele veio, o Bubossa veio a público conversar, falar com os fãs aí. Não tem nada a ver, não entendi porque também, tá? Se foi um toque também durante a corrida também, não tinha que ser discutido naquela hora. Não tem nada a ver porque a corrida acabou, passou. Bora pra tanta buscar bom resultado, tá? Deixa pra brigar. Eu aprendi uma coisa bem interessante, pessoal. Quando você estiver aí bravo aí, brigando e tal, machão, putão mesmo... Tira esse nome da seca, vai palavra, né? Tenta usar essa energia aí que você quer brigar pra você fazer diferente, tá? Então, o Daniel precisa usar essa energia toda dele, essa carga de energia que tá colocando nesse assunto aí, quer ficar reclamando e trazer pra bons resultados. Daniel tá precisando fazer isso, tá? E isso mesmo serve pra vocês também, tá pessoal? Na vida pessoal de vocês. Quando você estiver querendo empurrar de um outro jeito que não tá dando certo, começa a empurrar do outro jeito com a mesma energia que dá certo, tá? Então, use energia de forma certa, de forma correta. E isso é que eu tenho pra falar do Danny Heller, tá? As notícias da semana, tá, pessoal? Foi um monte de notícia boa aí, que aconteceu aí de lá pra cá. Tivemos o café da manhã com o campeão da Daytona 500 lá em Daytona, claro, né? Aí quando os fãs vão lá, compram os ingressos, é comprado, viu? Compra os ingressos, vai lá tomar café da manhã com o Austin Dillon, tá? Isso aí tem todo ano, tá? Esse ano foi com o Austin Dillon porque foi o vencedor da corrida, né? Então temos aí, né, o café da manhã com o vencedor da Daytona 500. O Austin Dillon participou do jornal, foi em talk show, foi não sei na onde, foi na TV, apareceu na rádio, tá? O Austin Dillon tá pra todo lugar aí nos Estados Unidos. Realmente é uma repercussão muito grande com essa vitória dele aí. Então, mais uma vez, parabéns ao nosso amigo, Austin Dillon, pela sua vitória que conquistou na Daytona 500, tá? Tem uma matéria também bem interessante, onde o Eric Miller falou que está de coração partido, né? Que foi aí essa... Ele não conseguiu vencer a Daytona 500. Claro que nós entendemos o cara, porque o cara estava para vencer a corrida mais importante da carreira dele e foram lá jogar o cara no muro, né? E sim, compactou sim dessa dor, vamos dizer assim, do nosso amigo Eric Criminolo, mas nós sabemos também que tem cara que faz isso pra vencer e tem cara que não faz isso pra vencer, e realmente a Daytona 500 o cara teve a oportunidade de fazer e ele fez, tá? Eu não sou contra, mas também não sou favorável ao movimento aí, tá? Outras notícias também que vieram aí durante a semana, né, nesses dois dias aí, tem o Power Ranks, né, que é o ranking lá dos pilotos, que a NASCAR faz aí de acordo com os resultados. O Ryan Blaney é o cara que realmente tá andando muito bem, é o cara que tá todo em destaque, segue em destaque, né, tanto é aquele líder do Power Ranks, certo pessoal? Bom, de notícias são poucas, são só essas mesmo, né? Final de semana em Atlanta já chegou, já está perto aí, está próximo, né? Lembrando que domingo temos corrida aí às 4 horas da tarde. Temos também no sábado às 4 horas também. E temos também no sábado às 6h30 no sábado, tá? Tudo lá em Atlanta. Qual que é a sequência? Xfinity Series vai correr, vai largar às 4 lá em Atlanta. Depois temos às 6h30 a Truck Series. E no domingão, né, domingão aí dia 25, temos às 4 horas a Cup Series lá em Atlanta. Final de semana em Atlanta chegou. Pessoal, Atlanta pra mim, dos ovais de 1,5 mm, é o que eu mais gosto, é uma das pistas mais difíceis. Atlanta e Las Vegas, tá? São duas pistas que eu gosto muito, principalmente Atlanta. Atlanta é maravilhoso. Então vamos agora ver e esperar o que acontece lá em Atlanta. Beleza, pessoal? Entrelist. Não vou passar um entrelist pra vocês, pessoal, que ainda, como é terça-feira, não tem nada fechado ainda, nada certo. Pode ser que vai mudar uma coisa ou outra, mas de antemão eu quero já adiantar pra vocês que a Cup Series, pessoal, pode ir com apenas 36 carros. Tá 36, mesmo assim tem um carro que não tá fechado o piloto, né? Pode ser que entre hoje à noite, que eu tô gravando agora à tarde, hoje à noite e amanhã, se define esse piloto aí, tenha 36, mas pode ser que tenha 35. Desde quando a NASCAR, 2 anos, implementou esse aí, fechado 40 carros, né, o limite máximo de 40 carros, as duas piores vezes que aconteceu com menos carros que largaram foi foi Michigan ano passado e Watkins Green, que foram 37 carros, né? Então a Atlanta pode ter a pior marca, né, de carros largando aí, desde quando foi implementado o Charter. O nosso amigo Hélio Lima tem toda a razão que o Charter veio realmente para acabar e para matar com a Cup Series. Só para ter um exemplo para vocês, para vocês terem um exemplo, né? No final de semana da Daytona, a Cup quase não fechou 40 carros, ia largar com 39, enquanto a Xfinity Series foram 6 carros. Foram 6 carros que não largaram, né, que ficou de fora da corrida, e na Truck Series foram 4 trucks que ficaram fora, né? Porque lá não tem charter, lá realmente corre os carros, você leva o carro lá e corre, você corre e tal, beleza, né? E já essa regra da Cup aí realmente está diminuindo e com certeza cada vez mais os carros lá. Eu já falei que vai chegar a corrida que a gente vai ter 35 carros ali, assim, ó, vai dar o que fazer para ter 35 carros na Cup, porque não compensa mais levar carro, porque a premiação dos carros que não são charters é muito menor. Então, melhor arriscar ali na Xfinity Series ali, né? Até porque você pode sim fazer uma corrida um pouco melhor, porque você tem os carros ali mais próximos do seu nível, vamos dizer assim, né? Então é isso, tá, pessoal? Bom, eu volto semana que vem para falarmos de Atlanta, né? Mais um final de semana cheio, todas as categorias na pista, bastante coisa para falar. Notícias talvez não teremos, né? Porque tá tudo muito novo, tudo no comecinho aí. Mas eu volto semana que vem, então, pra onde já tô. Pessoal, uma boa semana pra vocês, cuide-se bem e até semana que vem.